só divide o mesmo teto, já não divide o coração. Sua metade era só eu, e agora já tem outra opção. Parece ter alguém aí tentando me substituir. Já decorei todas as suas desculpas quando procuro pra fazer amor. Já não tem mais aonde pôr a culpa, isso é um indício que tudo acabou. Que tudo acabou. Que tudo acabou. Pode levar tudo, eu não quero nada. Pode fazer a limpa aqui nessa casa. Pensando bem, a cama vai ficar aonde a gente se amou, outro não vai te amar. Só mais um perdido antes de ir embora. Leva junto a cópia da chave da porta. Se amanhã ele te deixar como você me deixou, eu te aceito de volta, não sei negar amor. Das suas desculpas quando procuro pra fazer amor. Já não tem mais aonde pôr a culpa, isso é um indício que tudo acabou. Que tudo acabou. Que tudo acabou. Pode levar tudo, eu não quero nada. Pode fazer a limpa aqui nessa casa. Pensando bem, a cama vai ficar aonde a gente se amou, outro não vai te amar. Só mais um pedido antes de ir embora. Leva junto a cópia da chave da porta. Se amanhã ele te deixar como você me deixou, eu te aceito de volta, não sei negar amor. Não sei negar amor.